Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 21 de março, uma linda manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste, um tempo agradável, um pouquinho mais para quente, mas muito agradável. E com essa imagem, bela imagem do Parque dos Ipês, que a cada vez fica mais bonito, estamos aptos a começar mais um programa Visão Espírita. E é nessa atmosfera de fraternidade, de alegria e de amor em poder difundir e dividir com vocês o Espiritismo, que eu faço o meu bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os que nos ouvem. E Geraldo, respondendo à sua pergunta, eu cataloguei o nosso lar no capítulo 18, parágrafo 13, página 103, tá? Então Legal, você muito fez bom. um teste do meu trabalho e realmente fui aprovado dessa vez. Bom dia a todos e que nós possamos, com muita alegria, fazer mais um programa Visão Espírita. Um abraço a todos e hoje principalmente um abraço ao meu filho, o Arthur Beck Guimarães, que completa mais um ano de vida. Não me pergunta quantos, né? Porque agora não dá mais para contar. Um abraço a todos. Então, aproveitando a sua deixa, Luiz, hoje também é aniversário do Apoem, meu irmão, que mora lá em Indaial, Santa Catarina, também. Ótimo. Nessa atmosfera, muito bom dia, meu querido amigo, irmão Alain Diniz Souza. Bom dia, querido Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todo mundo que já está com a gente aqui na manhã de domingo. A gente fica muito agradecido pela presença de todos. É uma alegria e só essa alegria só é plena porque vocês estão com a gente. Então, muito obrigado por essa audiência de anos e anos de domingo, né? Domingo passado fizemos nossos 22 anos no ar. É um trabalho de formiguinha que nós fazemos, né? É aquela formiguinha apagando o um incêndio com uma gotinha que ele consegue levar. Mas é melhor do que nada, como diria meu sogro, né? Melhor do que nada. Então, vamos continuar no nosso trabalho. E lembra ainda a lição de casa: vocês convidaram um amigo para hoje, o presente era esse, hein? Quero ver essa Isso audiência aí. para quando vai parar, vamos ver. Muito bem, meus amigos. Então vamos começar o programa. A gente faz sempre uma frase, como se fosse um editorial do que nós vamos conversar durante o programa inteiro. E o programa de hoje tem o título de A Providência Divina, assim como está escrito no livro da Gênesis, A Providência Divina. E é interessante que a gente pense sobre a providência. O que seria essa providência? Eu sempre coloco uma frase. E escrevi assim: enquanto mantivermos o olhar e o entendimento enclausurados no corpo biológico, sem aventar na realidade insofismável do espírito imortal, teremos dificuldade em compreender Deus em sua plenitude de amor. Queremos ver e tocar, ouvir e falar com essa inteligência suprema. Todavia, essa causa primária se comunica e se faz presente em nossas vidas sem que a mente distraída dê conta de sua interação em todos os lances da existência física. E é com essa frase que nós começamos o programa Visão Espírita, exatamente pegando o primeiro bloco, que é o estudo, reflexões e comentários do Luiz e Allan. Hoje, o capítulo 34 do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Muito bem, foi selecionada uma frase da epístola de Paulo a Tito, quando Paulo escreve: a lição é guardemos o cuidado, mas a frase selecionada é: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E o Emmanuel, guardemos o cuidado. E escreve assim: o homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e os fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo da grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda a parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões a respeito de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria de intratável. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos o cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Luiz. O geral dessa lição, olha, é muito, muito boa. E quando você propôs essa lição e eu fui estudá-la, né, me ocorreu de que essa lição é uma das coisas que mais contribui para o nosso conhecimento sobre nós mesmos. Porque quando a gente julga o pensamento que a gente tem a respeito de uma criatura, em qualquer situação, a gente vai ver exatamente de que o nosso coração está cheio. E o Evangelho, ele fala numa palavra muito interessante, ele repete muito isso: prudentes, prudência. E aqui a gente vê malícia. Às vezes a gente diz assim: ah, essa pessoa é muito ingênua, coitado, ele não tem malícia. Como se a malícia fosse uma qualidade. E aí, nessa lição, eles descancaram a malícia. A malícia, na realidade, é um péssimo defeito que você tem e é uma ótima ferramenta que você identifique o que você é. Porque quando você percebe isso, você aí entra nessa lição exatamente. Você está carregado disso. Então, a definição de malícia é interpretação maliciosa. Não é que aquele ato esteja errado, mas a forma como você interpreta é maliciosa. Então, o problema está em você, não está no ato. E quantas vezes a gente comete o erro de ficar querendo induzir as pessoas a adquirir mais malícia. E, na realidade, não seria isso, seria prudência. Perfeito. A prudência, ela se define como uma precaução. Nós nos animamos muito com um elogio e repudiamos muito uma observação que não nos agrada. Aliás, o Emmanuel tem uma lição belíssima sobre isso. Ele comenta que nós somos ávidos por abraçar pessoas que pensam como a gente. É, não, a lição é linda que o Emmanuel passou. E, na realidade, nós temos que analisar se aquela pessoa pensa como o senhor. Embora ela tenha um pensamento diferente do seu, você tem que analisar, espera um pouquinho, o pensamento dele está conforme Deus? Está conforme o padrão de Jesus? Essa é a régua que nós temos que medir. Então, essa lição é fantástica. E eu vou ver, eu acho que não cataloguei assim, mas vou catalogá-la como uma das ferramentas melhores para conhecer-se a si mesmo. É isso aí, Geraldo. Muito bonita a lição. Muito lúcido o seu comentário, Luiz. Muito obrigado, viu? Alan. Você sabe que esse texto ele me remete diretamente a uma fala de Freud, que fala assim, que quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Né? Legal. Então, é algo assim que, normalmente, o nosso olhar para o outro, ele tem um filtro no nosso coração. Né? Então, eu olho no outro, eu aprovo aquilo que eu quero aprovar, e eu olho no outro e não aprovo aquilo que eu não quero aprovar. Quando você... Qual é a diferença de você estar junto de uma pessoa que é sua amiga de uma inimiga? Na inimiga, você só vai ver os atos errados do inimigo. No amigo, você só vai ver os atos bons do seu amigo. Então, é o seu olhar para a pessoa que muda. Quando Jesus fala de amar os inimigos, é nesse sentido. É de você mudar o seu olhar para a pessoa. A pessoa não vai mudar. A pessoa não vai deixar de ser o que ela é. É só no ritmo dela. Não tem como você mudá-la. É ela que muda por conta dela. Você mudar ela, impossível. E você fala ainda que eu sou inimigo dela. Também não ajuda nada. Só atrapalha ainda mais. Então, mude seu olhar para o outro. E quando você começar a ver na sua volta, né? Todo mundo muito complicado, saiba que o complicado é o seu olhar. Quando você começar a ver na sua volta todo mundo, vamos usar o termo que o Luiz trouxe ali, né? Todo mundo está sendo esperto, né? E eu estou sendo aqui... Astucioso, e eu estou sendo abobado, estão me passando a perna. Olha, preste atenção, né? Será que você precisa ser astuto mesmo? O que é essa astúcia, né? Essa astúcia, na realidade, é só um aprendizado adquirido da malandragem anterior. Não existe nenhum inocente nessa história, né? Nós vivemos no mundo e, por exemplo, eu estava parado dentro do carro esperando minha esposa, que entrou numa loja lá comprar uma coisa aí, uns 15 dias atrás. E eu estava lá parado no carro e, de repente, eu vi duas crianças brincando. Duas criancinhas, assim, de uns 6 anos, 7 anos, o pai junto ali. Mas eles estavam rindo numa inocência tão gostosa, né? Aí eu olhei para aquelas duas crianças e falei, meu Deus do céu, né? Que hora será que a gente perde essa pureza do coração, né? Olha que coisa mais linda, né, de ver aquilo lá. Daí Jesus fala para nós, deixar vir a mim as criancinhas, né? Que a gente consiga manter em nosso coração a pureza dessa criança, que brinca um com o outro sem medir classe social, sem medir religião, sem medir cor, sem medir nada. Nada, nada, nada, nada. Que a gente consiga manter isso nas relações humanas, né? Que a gente guarde esse cuidado, vamos usar esse título do Emmanuel, né? Veja que a palavra é guardar um cuidado, né? Que a gente guarde o cuidado de entender que nós julgamos o outro pela nossa capacidade de análise. Dificilmente a gente vai julgar alguém melhor do que eu tenho no meu coração. Então, eu acho que é uma lembrança muito oportuna. Cabe uma palestra disso aqui muito interessante, mas também guardando o devido cuidado. Eu tenho um irmão que ele fez jornalismo, e durante a faculdade dele, um dia lá, que eles deveriam estudar como dar o título a um texto. Um título a um texto. Era estudado isso. E no resumo do resumo, a conclusão final é: o título tem que ser a alma do texto. Então, quando Emmanuel coloca guardemos o cuidado, que ele deve estar olhando e deve estar percebendo, e na maioria das pessoas, o descuido, a pouca atenção, a distração. Ele fala, guarda, toma cuidado, guarda o cuidado. Ele está tentando fazer um alerta, guardemos cuidado. Aí, a frase de Paulo, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O texto evangélico, quando fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, você só fala aquilo que você tem. Você não fala aquilo que você não tem. Quando você expressa, manifesta um gesto, uma palavra, um olhar, aquilo é o retrato da alma. Tomando num momento aí, ele fala da necessidade, o imperativo da grande vigilância. Porque só a vigilância não basta. Imperativo, quer dizer, a necessidade premente, que pega a vigilância e coloca um adjetivo, da grande vigilância. Então, muitas vezes a gente fala, eu estou me vigiando. Será? Será que você está se vigiando na intensidade certa, na frequência certa? Então, guardemos o cuidado. Eu vejo o Emmanuel como se fosse um professor dando algumas dicas para você prestar prova. Olha, presta atenção nisso. Esses capítulos levam a grandes reflexões, né? Ô, Geraldo, e eu lembrei de um momento e que você tá lembrando a questão da vigilância, né? Que eu fiz um comentário da minha irmã para esse filho que hoje está fazendo aniversário. E ele é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa positiva, né? E aí esse comentário que eu fiz, eu estava assim, chateado, né? E aí ele falou assim para mim: ô pai, você precisa prestar atenção como é que ela estava nesse momento. Talvez ela não tenha feito, entendeu? E eu, quando ele falou isso para mim, eu disse assim: pera aí um pouquinho, ô cara, acorda, entendeu? Quer dizer, então aquilo me mostrou exatamente que esse meu filho, nesse aspecto, ele está muito à minha frente, entendeu? Quer dizer, todos nós, é aquela questão das 10 inteligências, né? Esse ponto eu preciso tomar cuidado. Excelente. Ô Luiz, mas com essa lição, com esse exemplo que você nos trouxe agora, é muito importante isso aí, né? Porque, às vezes, ao olhar uma atitude alheia, e vamos imaginar só as atitudes que têm a ver com a gente, tá? Não vamos ainda, nem, não vamos nem extrapolar disso, né? Não vamos nem imaginar as atitudes que o outro possa cometer por aí. Não, as que são ligadas ao contato conosco, né? Então, destas atitudes do outro em contato conosco, a gente tem que parar toda vez e pensar o que está cheio aquele coração, né? Então, em vez da gente pisar ainda quando a pessoa já tá sofrida, já está doída. Em vez da gente pisar em cima, se a gente às vezes conseguir só ficar quieto já vai ter sido um bem danado. Só o silêncio, às vezes, fala, tá. E essa lição é muito esclarecedora. Muito importante. Muito esclarecedora. É isso aí. Isso, a sua imagem está um pouquinho borrada aí. Eu também estou achando. É, não, é aquele velho problema. Quer ver como eu resolvo? Aê! Rapaz, é... Perfeito. Meus irmãos, agora vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Estudo do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutter. A sequência do estudo. Hoje vamos falar de um assunto, eu particularmente gosto muito desse assunto, é sobre o juramento. É interessante que a gente vai vivendo, lendo e conhecendo maneiras diferentes de olhar e sentir o juramento. Então, eu vou ler um texto que o Caibar coloca, que é extraído do Evangelho de Mateus, sobre o juramento, e depois a explicação dele, que é brilhante, como sempre, né? Então, o texto evangélico, que está em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela vossa cabeça, porque nem um só cabelo podeis tornar branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo que passa disto é de má procedência. Só o texto em si já é intenso, mas vamos para a explicação, o entendimento do Caibar. O evangelho é uma espada de dois gumes, que manejada à direita ou à esquerda, é capaz de destruir erros seculares e preparar a humanidade para o cumprimento da palavra divina. É impossível compreender-se o espiritismo sem o cristianismo. Este é, na verdade, a base fundamental da nova revelação. Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas torná-la conhecida. E o Espiritismo repete as palavras do Filho de Deus. Sendo nosso fim fazer renascer das almas o sentimento cristão, faz-se mistério desembaraçá-la dos interesses de seita que as prendem ao jugo dos dogmas. A palavra de Jesus não pode passar, nem uma vírgula lhe será tirada. A luz há de resplandecer nas trevas para iluminar aos homens a senda da perfeição que o mestre veio traçar. Quem poderá dispor ainda que seja de um fio de cabelo para contrariar a lei de Deus, se a ninguém é dado torná-lo realmente branco ou preto? O homem de bem, aquele que tem por norma de vida o evangelho, nada faz sem pensar, sem deixar o raciocínio amadurecer, sem buscar nas inspirações do alto os conselhos para suas decisões, que nunca atingem o juramento e se baseiam sempre no sim e no não. Sim, sim. Não, não. O que passa daí é de má procedência. O juramento pode ser uma instituição humana, mas não divina. E com que autoridade ordenamos a nossos semelhantes jurar sobre o evangelho, quando é nesse mesmo livro que se lê a expressão, a expressa proibição do juramento, que no próprio dizer de Jesus é de má procedência. O Senhor dotou-nos de inteligência, razão e liberdade, para que não nos escravizemos a quem quer que seja. O juramento é uma condição de servidão que degrada, deprime-nos o caráter e nos força à execução de atos que muitas vezes reprovamos. A exigência do juramento teve começo nas agremiações religiosas, que se desviaram do cristianismo para manter seus princípios dogmáticos. Precisamos libertar-nos das religiões opressoras que exploram a consciência humana e lhes escravizam a razão. Sim, sim. Não, não. E o que está escrito é o que nos cumpre proferir em nossas resoluções. Luiz. Geraldo, a gente comenta muito aqui que o cristianismo até 300, né? Ele foi aquele cristianismo puro, aquele cristianismo onde a pessoa se transformava em cristão por um movimento pessoal, né? E muito sólido em cima da convicção que ele adquiria. A partir do ano 300, os cristãos começaram a ser transformados em cristãos por decreto, né? E a gente vê que, a partir daí, começou a derrocada do cristianismo. E, aproveitando o assunto dessa lição, eu lembro que, no ano de 1650, mais ou menos, a Igreja fez com que Galileu Galilei impusesse as suas mãos sobre o Evangelho e jurasse que jamais iria falar que a Terra girava em torno do Sol. Então, você vê que essa Igreja, nesse estado em que ela se encontrava, realmente ela estava fazendo tudo diferente do que Cristo havia dito. E esse dogmatismo veio até nossos dias. Então, está na hora das pessoas se libertarem desse jugo. Mas você sabe perfeitamente também que as pessoas subjugadas, por uma certa conveniência, aquilo lhes interessa. Porque a responsabilidade deles com Deus, eles transferem para a Igreja. Ora, se a Igreja é o representante de Deus e ela me fala para fazer assim, é simplesmente eu vou obedecer os mandamentos que a Igreja fala, vou cumprir as regras, as cerimônias que ela fala, vou fazer o batismo, vou fazer a crisma, eu vou na missa uma vez por semana e eu estou bem. Aí eu posso continuar minha vida numa boa, semanalmente eu quito meus débitos. Então, você vê que é uma via de duas mãos. As pessoas gostaram da subjugação. Então, quando a gente remete as pessoas ao amai-vos e instruí-vos, elas começam a entender todo esse mecanismo e o quão errado foi aquilo que elas aprenderam até hoje. E eu diria que todos nós estamos muito incrustados com isso, porque todos nós vivemos dentro dessas religiões, sabe-se lá quantas encarnações. Você vê que dentro do próprio Espiritismo, você vê às vezes esses grupos de WhatsApp, essa coisa, como as pessoas demoram a se libertar do Papa, da Virgem Maria. Entendeu? Quer dizer, então nós estamos ainda muito arraigados naquilo que, sob múltiplas reencarnações, exerceu uma influência muito forte sobre nós. Então, que a gente possa, através desses estudos, começar a se esclarecer a respeito de tudo aquilo que representa, na realidade, o nosso passado. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito bom. Alan? Eu vou pegar um ponto aqui desse texto, Geraldo e Luiz, que a gente já falou em alguns outros programas, mas eu acho que cabe o reforço. Se a nossa palavra sempre fosse sim, sim, não, não, acreditem que a nossa vida seria mais fácil. A gente resolve muitas vezes e fala assim, então, né? Vou pensar, né? Não sei, né? Não, o que você. Eu não gosto, não quero, não vou, eu quero, eu não quero, né? É uma coisa tão mais simples, né? Isso na vida prática. Agora, imagina se a minha conduta no mundo for assim. Então, eticamente, eu encontro um caminho de comportamento onde a minha postura é do sim, ou do não, não. Então, quando alguém me perguntar, né, alguém me arguir sobre qualquer assunto, o meu ponto de vista passa a ser o que eu realmente acredito. Agora, se todo mundo agisse dessa forma, a vida seria muito mais simples. Mas a gente fica defendendo interesses daqui, interesses dali, a gente fica querendo contemporizar com esse, daí você acaba criando atrito com aquele, daí você vai tratar com aquele, você vai fazendo uma salada nisso aí. E aí, a hora que você vê, a vida ficou cansativa, né, cara? Porque você fala assim, bom, que história que eu contei aqui, hein? Porque se é mentira, eu tenho que lembrar, né? Agora, se você sempre fala a verdade, cara, é a verdade, é tão libertador isso aí, cara. Fala assim, pô, Alan, você não foi lá em casa ontem? Olha, não fui, eu dormi. O que eu vou fazer? Eu dormi, eu tava cansado, eu dormi. Aí você encontra com a minha mulher na rua e fala assim, ô Alan, eu fiquei esperando o Alan ontem em casa, ele falou que teve um compromisso. Compromisso nada, ele estava dormindo. Pronto. Olha que situação tonta, né, que eu criei para minha esposa, né? Sem eu botei ela no meio dessa confusão porque eu menti, né? Ou então vou ter que chegar para ela e falar assim, viu, ó, se o Geraldo perguntasse, fala para ele que eu dormi, tá bom? Mas Só para. se o Luiz perguntar, fala sim. Isso já pensou a confusão, né? Então eu acho que a gente tem que ter um esforço, né, no sentido de ter uma palavra só, assim, uma palavra do sim, do não, não, sabe? Nós temos que sair de cima do muro. O mais ou menos é em cima do muro, né? Então, em cima do muro. Alan, você gosta? Não, não gosto. O Luiz sabe aí de vários lugares que a gente frequentou junto que a gente não é nem muito bem-vindo lá, né? Mas por quê? Porque a nossa opinião era aquela. E não era a opinião porque eu queria. Era o melhor para o grupo, era o melhor para aquele ambiente, era o melhor para aquelas pessoas. Só que, às vezes, eu acho que o político ficou tão desgastado. Porque ele é tido como aquele ser do jogo de cintura. O jogo de cintura, na verdade, é ficar em cima do muro para ver quem ganha, sabe aquela história? Daí eu vou atrás. Então eu tenho chance de ir para a direita e para a esquerda. Eu fico em cima do muro. Beleza. Então o político, ele é é conhecido hoje como o cara sem sim, não, não. Esse é o problema. Sem, né? Sem sim, não. Ele não tem esse. Ele fica em cima do muro. Ele nunca tem um sim nem um não definitivo. O Alan, eu vou aproveitar e lembrar uma frase que o Kardec falou e que tem tudo a ver com os nossos dias atuais. Ele disse assim: nunca assuma compromissos indissolúveis. Perfeito, E a perfeito. gente, com essa história de ficar em cima do muro, a gente assume compromissos indissolúveis. Eu nunca me esqueço, um dia o meu chefe falou para o chefe dele uma mentira. E aí ele virou para mim e disse assim: não é, Luiz? Eu disse: não, eu não conheço esse assunto. Ele queria me matar. Mas eu não conhecia aquele assunto. Você foi E como. verdadeiro, pô. E aí o chefe dele virou para mim e disse assim: você está sugerindo que o fulano está mentindo? Eu disse: eu não estou sugerindo nada. Isso é um problema de vocês. Com um detalhe: quando aquele chefe dele assumiu, eu conhecia ele, porque eu conheci na base, e eu disse assim para o meu chefe: não minta para ele, porque senão você vai se queimar. Ele, além de mentir, pediu a minha confirmação. Não. Caiu do cavalo. Muito bem. Nesse texto aqui, eu acho que o Luiz e o Alan foram felizes no resgate histórico do julgamento. Então, em várias instituições, culturas, populações, países, desenvolveu-se essa cultura do juramento. Só que a maioria desses lugares, esse juramento era, como disse aqui, uma escravidão, uma fidelidade cega. E o Caibá, ele cita duas frases muito interessantes. O Senhor dotou-nos de inteligência, razão e liberdade, para que não nos escravizemos a quem quer que seja. Então, todo juramento que eventualmente você venha a fazer tem que estar embasado pela sua inteligência, pela sua razão e a sua liberdade. Então, do modo, do modelo que foi feito ao longo da história, é um juramento de má procedência. Então, acho que é isso que o Caibá fala, esses juramentos cegos, né? E eu acho que isso merece destaque aqui nesse texto do Caibá, né? Mas, muito bem. 10:06, estamos num tempo muito bom para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E a gente vai começar... Na semana passada, deixamos duas perguntas para trás e trazemos aqui essas duas perguntas, e depois, que são relacionadas da natureza divina, e depois as outras quatro perguntas para cada um sobre a providência divina. E eu coloquei como começo desse terceiro bloco uma frase do Caibá, quando ele fala: é impossível compreender o Espiritismo sem o cristianismo. O cristianismo é a base de todos os nossos raciocínios. Muito bem, meus amigos, a primeira pergunta que faço ao Luiz, ainda sobre a natureza divina, e que no item 19 do capítulo 2, Luiz, o Kardec escreve o seguinte: toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com um só desses atributos de Deus, que tenda não só a anulá-los, mas simplesmente enfraquecê-los, não pode estar com a verdade. Fecha aspas. Essa é a frase de Kardec. E eu pergunto a você, Luiz, o que muda em nossa vida ao colocarmos Deus como centro e razão da nossa existência? Ô, Geraldo, tem uma palavra que é da nossa década, eu diria, né, que ela foi muito enfatizada, é a questão dos paradigmas. Sim. Paradigma é aquele ponto, aquele alvo que você traça para você como seu objetivo. E Deus é o nosso paradigma, né? Ele colocou entre nós o modelo humano que se aproximou mais desse paradigma que ele representa, que foi Jesus. Então, o ser humano, ele, quando tem um modelo, para o ser humano não precisa, aliás, não pode ter imagem mais forte. Ele tem um modelo a ser seguido. Você observa, por exemplo, no lar. Quando pai e mãe são modelos, você vê que a educação dos filhos é maravilhosa. Entende? Por que isso? Porque o exemplo, a gente sempre lê isso aí, que o exemplo é a maior maneira de ensinar. E aqueles modelos que nós temos, eles não nos deixam vacilar. A vida de Jesus, e você lia há pouco que Caibá falou, né, que o cristianismo sem a base do cristianismo é exatamente por causa disso. O modelo que Deus nos enviou, que foi Jesus, e todas as suas atitudes, em todas as suas falas, não, nós não podemos ter paradigma melhor, né? Às vezes, inclusive, a gente se preocupa com a questão de certas pessoas que ficam assim desanimadas porque não conseguem fazer o que Jesus fez. E aí a gente tem que alertar exatamente essa questão. Jesus está num patamar que eu não estou. Lembrando que aqueles que o seguiram mais próximo, como Pedro, né? Pedro foi aquele discípulo referência, negou Jesus 3 vezes. Né? Então, que a gente possa assimilar, e a vantagem da doutrina espírita é exatamente essa. Deus, causa primária, Jesus, aquele espírito que mais se aproximou desse modelo que nós conhecemos, e vamos, então, perseguir esse modelo. Então, para nós, não pode existir alguma coisa de mais concreto do que Deus e Jesus. Modelos a serem seguidos. Não precisa esquentar a cabeça com verbo, com colocação, com nada. Deus e Jesus. Muito bom, Luiz. Muito legal. Dando sequência ainda sobre a natureza divina do Allan agora, está escrito, Allan, Kardec escreveu, abre aspas, em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, nada há de verdadeiro que não esteja conforme as qualidades essenciais da divindade. Fecha aspas. Eu pergunto a você, Allan, as premissas que sustentam tais ramos desse progresso mental, elas estão fundamentadas nas qualidades de Deus ou ainda estagiam em conceitos puramente físicos e psicossomáticos? Ô Geraldo, bom, nada ainda, né, na vida está totalmente alinhado a Deus. Nós estamos tentando alinhar, né? Então, da mesma maneira que a gente está falando isso, a gente também fala que nem na filosofia, nem na psicologia, nem na moral, nem na religiosidade, o que não está alinhado, assim, ideias surgem, movimentos acontecem, mas o que não está alinhado com Deus deixa de existir. No, a coisa parece... Qualquer, do jeito que ela vem, ela vai. Ela não vai ter sustentação se ela não estiver assim, alinhada. Não se sustenta por si só. É insustentável uma obra... Por exemplo, e aqui eu não estou fazendo, não estou jogando confete em nós, não. Mas o nosso esforço no programa de visão espírita é sempre, além de levar o espiritismo na sua mais pura essência, também está em manter o nível lá em cima do comentário espírita. Com isso, a gente ganha ajuda espiritual. E por isso a gente consegue manter no ar há 22 anos. Com a ajuda de muita gente, evidentemente. Não estou falando nós três, não. Estou falando o programa. Não estou falando nós três, porque nós três podemos deixar de existir, o programa não vai deixar mais existir. Mas o programa hoje é um conjunto de tantas pessoas envolvidas que ele já não tem mais como deixar de existir. Porque um de nós pode entrar numa sintonia ruim. E é uma possibilidade. Nós somos seres humanos. E daí? E daí isso pode comprometer o programa? Pode. Mas daí é o programa que vai deixar de existir por causa de um de nós perturbado ou vai ser o nós perturbado que vamos deixar de existir para o programa? Você pode ter certeza disso. Nós vamos sair do programa, às vezes, por um motivo qualquer, né? Há um alinhamento com a vontade de um plano maior de Deus. E é esse alinhamento que funciona ou não funciona. Conforme você alinhe ou não alinhe com esse plano, aquilo permanece ou aquilo não permanece. É importante que a gente entenda que, imagine só, quando a filosofia estiver alinhada totalmente com a vontade de Deus, quando, o que mais que você perguntou, quando a moral estiver, imagine as leis, né? Quando as leis estiverem dentro de imagine um tribunal onde se analise o espírito que está ali naquele corpo praticando o crime, né? Quais são os antecedentes disso aí? Por que que chegou nesse ponto? Por que que isso aconteceu? Veja que nós vamos mudar muito, né, o comportamento do humano, né? E as religiões também, quando... Você vê o que o Luiz comentou na pergunta... Não, acho que no livro anterior. Enquanto o cristianismo foi vivenciado por pessoas escolherem ser cristãs, enquanto isso aconteceu, o cristianismo ficou lá no alto. Quando obrigaram as pessoas a serem cristãs, o espiritismo caiu lá para baixo, né? Porque isso tem que ser uma coisa de alinhamento íntimo, né? E não imposto. Então, nós temos muito que evoluir nesse sentido, mas a pergunta abre uma reflexão gostosa que eu fiquei aqui, que eu vou, acho que, me acompanhar o dia todo, viu, cara? E eu vou aproveitar e meter o meu pitaco no meio, tá, Alan? Mas claro, senão não é você. As casas espíritas, Geraldo, às vezes ficam preocupadas com o número de prosélitos, o número de assistentes. Sim. E aí começa a inventar. É, então, aí começa, então vamos dar passe em gato. Vamos passar, entendeu? Porque aí você começa a moldar a casa espírita ao modo da casa, né? Quer dizer, é assim que o público gosta. A igreja, Geraldo, ela mudou exatamente por causa disso. Quando os pagãos passaram a ser cristãos, a igreja começou a entrar com os rituais, que eram rituais pagãos. Então, nós precisamos ficar muito esperto com o Espiritismo, porque o Espiritismo precisa continuar na sua essência. E as pessoas que se identificarem com essa essência se tornam espíritas. Muito interessante. Tá bom? Essa próxima pergunta, agora nós vamos entrar sobre a providência divina, Luiz. Quando eu li o texto do Kardec, acho que a partir do item 19, 20, me veio à mente que, nos centros espíritas que eu já frequentei, muitas pessoas vêm perguntar sobre Deus. E algumas delas me falavam assim: eu consigo orar para Jesus, mas eu não consigo orar para Deus, ou eu tenho dificuldade de orar para Deus. Porque Jesus tinha uma forma humana, ele parece mais próximo. Então, ele sentia uma facilidade maior em orar para Jesus do que se referir a Deus. Você começa a explicar como que é Deus, de que maneira, suas virtudes. Então, com essa colocação que eu fiz, eu pergunto a você, Luiz, de que forma Deus se manifesta à criatura humana? Ô, Geraldo, na realidade, a criatura humana é que precisa afinar as suas percepções, porque Deus se manifesta para a criatura humana da forma que você quiser imaginar. A manifestação de Deus, nós estamos imersos nela. Se você estiver andando numa calçada e abaixar, você vai ver que tem um matinho, e aquele matinho tem uma florzinha. Se você quiser ampliar aquela florzinha, você vai ver a maravilha que é aquilo ali. No entanto, você acha que aquilo ali é um mato. Entende? Quer dizer, então, na realidade, nós ainda não criamos os filtros de percepção para poder prestar atenção e ver quanto Deus se manifesta na nossa vida. Quantas e quantas vezes, né? E eu repito muito isso nas palestras, às vezes você está lá lavando a louça na cozinha, aí daqui a pouco você lembra da Maria. Aí você, faz quanto tempo que eu não vejo a Maria? E aí você liga para Maria. Oi, Maria. Ela diz assim para você: ai, foi Deus que te enviou. As pessoas não prestam atenção porque não têm conhecimento, por isso que a gente remete tanto as pessoas para o conhecimento. A Maria está passando a necessidade. O anjo de guarda da Maria sabe que você é muito amigo dela, tem uma ascensão moral sobre ela. Ele conversa com seu anjo de guarda e diz: olha, dá um toque aí na tua queridinha para ela ligar para Maria. Maria está triste. E o teu anjo de guarda projeta a imagem da Maria na tua mente. E aí você, com a imagem da Maria: ai, que saudade da Maria. Eu te pergunto, essa pessoa viu Deus? Não. Ela nem imagina que Deus participou disso. Geraldo, quando você engole, você mastiga uma colher de arroz e feijão, você consegue ver Deus nisso aí? Está em tudo. Está no arroz, está no feijão, está na sua mastigação, está no seu aparelho digestivo. Olha, Geraldo, nós precisamos ainda fazer muito curso para aprender a perceber Deus na nossa existência. É isso aí. Exatamente, Luiz. As nossas percepções ainda são muito dirigidas à vida terrena. A gente tem dificuldade de se libertar desse lugar e tentar jogar o pensamento para outros rumos. É muito bem. Dando sequência agora sobre a providência divina, o Kardec, ele faz uma colocação, eu achei muito interessante a colocação do Kardec, fiquei pensando, né? Foi quando eu fiz essa pergunta para o Allan. O incrédulo, Allan, em geral, né, argumenta que o universo se mantém por leis maiores em toda a eternidade e que nossa vida também se submete a essas mesmas leis. Ou seja, existe uma lei geral que regula o universo e regula a nossa vida. Esse é um pensamento das pessoas que são ateias. Sem que seja necessário o incessante concurso da providência. Sem que seja necessária essa interferência constante da providência. Allan, esse pensamento, onde está o limitante de tal concepção? Será que existe um limitante nessa concepção, Geraldo? Eu fiquei aqui pensando enquanto você perguntava. Não, olha só, porque o limite está em cada um, né? Não está na ideia, né? Mas olha só, é um fato que o universo se mantém por leis maiores em toda a eternidade e nossa vida também submete a essa mesma lei. É um fato, né? Todos nós, se nós realmente, né, temos a crença em Deus e que é um Deus único e que tudo está em Deus, então existe algo regendo tudo o que acontece, beleza? Fala, Luiz. Allan, não precisa acreditar em Deus para ver isso. O próprio incrédulo sabe. Então, exatamente. O incrédulo que acredita só nisso, ele já está acreditando em Deus sem saber, né? Então é assim, a gente se preocupa muito em crença e não crença, sabe? Credo e não credo, né? Incrédulo e credo. Isso não é importante. Importante é a pessoa entender que existe algo a mais do que ela. Eu acho que a partir do momento que ela consegue sair do egoísmo de si mesma, né, e começa a olhar que existe algo a mais na vida, por exemplo, vou usar o exemplo da Maria e do Luiz, que ligar para Maria não foi uma coincidência, nem dele, nem dela. Quando os dois perceberem isso, falam assim: por que será que eu lembrei da Maria? Nossa, olha que coincidência, eu liguei para ela, ela está precisando falar comigo. Então, quando a pessoa que ligar para Maria e a Maria que receber a ligação entender que há um maestro por trás disso aí, aí, cara, acabou. Aí Deus está no comando das coisas. Agora, se ele é crédulo ou é incrédulo, é só uma questão de dia mais dia. Vai chegar uma hora que o sol vai aparecer no meio do deserto, a caminho de Damasco, vai cegar, ele vai se converter a viver diferente e agir diferente. Por sinal, o meu pai, deixa eu ver se eu consigo fazer rápido aqui, ele sempre fez um desenhinho, né? Ele fazia um desenhinho assim, ó. É bem fácil de entender o que eu vou fazer aqui. O meu pai fazia... Puxa vida, quem te pega uma caneta que não escreve, né? Ele fazia esse desenho aqui, ó. Olha que legal esse desenho. É bem fácil disso aqui, ó. Olha aqui, vê se vocês conseguem ver. Ó. Ele fazia esse desenho. Na hora, eu achava engraçado. Pai, o que é isso? Ó, é uma pessoa olhando por cima do muro com os dedinhos ali segurando na beirada do muro. Tá vendo? Aí, por que ele fazia esse desenho? Ele falava assim... A pessoa que está ali querendo ver o que está por trás daquilo, a hora que ela pula o muro, ninguém segura mais. Então, é melhor que você seja conservador e até incrédulo, mas fica dando aquela espiadinha, fala assim, é melhor acreditar em... Não quer? Não, é melhor negar, melhor recusar 10 verdades e acreditar numa mentira. Não acredite por acreditar. Não é o que o Espiritismo pede, não é o que Deus exige de nós. Ele quer pessoas convictas. Essa convicção só vai acontecer quando você questionar, quando você duvidar. Não tem problema duvidar. O que você não pode é ficar estacionado na dúvida, né? Se você é crédulo ou incrédulo, deixa que o tempo vai responder para você. Thomas Alva Edison. É o Thomas Edison, né? Tem tudo. Quando eu fiz essa pergunta para você, Alan, perfeita, sua resposta está perfeita, mas assim, talvez o resumo final que eu imaginei era: muda o seu olhar, segue um pouco mais, avance, admita, comece a tentar ver, como você disse, atrás do que você está percebendo, talvez haja muito mais do que você imagina, né? Ô, Geraldo, eu adorei essa sua fala, mas eu acho que eu respondi desse jeito. Então, quando quando eu falei assim, ó, deixa a pessoa ser incrédula. Exatamente. Ela naturalmente vai chegar na hora dela. É que, às vezes, a gente quer que todo mundo pense como nós. Daí a gente que está sendo... Igual. Nossa, gente, que é um absurdo, né, cara? São resquícios do passado. Falar para você, né? Olha, eu falo que nós três devemos ter trabalhado no mesmo mosteiro daqueles dominicanos ou jesuíta brabo. Nossa, Alan, a gente era impertinente de um jeito, agora nós somos impertinentes do outro. E aqui o que mais parece um bispo é o Geraldo. menos. Bom, dando sequência aqui, 10 horas e 28 minutos, eu me dirijo ao Luiz. Na reencarnação, Luiz, quase sempre estamos submetidos a algumas formas de pensar, compreender, que são dominantes em algumas culturas, em algumas civilizações terrenas, permeando o entendimento dos seus defensores. Quer dizer, você pensa de um jeito que é muito de você, mas é muito da cultura onde você vive também. A pergunta: o que fazer para que a nossa compreensão avance além desse estado de incredulidade ou pouca crença ou pouco discernimento que acaba nos constrangendo? Ô, Geraldo, eu vou citar um exemplo prático. Eu nasci num lar presbiteriano, né? E nesse lar presbiteriano, eu até hoje eu lembro de muitas coisas, né? A primeira coisa que eu penso que é muito importante é você conhecer aquilo que você está inserido. Porque quando a gente não conhece, a gente age por preconceito. Então, às vezes, você imagina uma coisa e, na realidade, é diferente daquilo que você pensa, porque você não estudou. Então, se lia muito a Bíblia, né? E se aproveitava muito as reuniões no templo. Então, eu lembro, e eu não esqueço até hoje, havia uma reunião na igreja da minha mãe que ocorria às 6 horas da manhã. Chamava reunião de oração. E eu lembro que ela me levava, porque ela precisava de companhia, né? E eu ia junto. Geraldo, até hoje eu não esqueço. O ambiente dentro daquele templo parece que você estava imerso num ambiente de um ar-condicionado de 20 graus. Uma coisa deliciosa. Eu nunca me esqueço daquilo. Aquilo incutiu em mim uma sensação, e você há de convir que, independente da procedência daquilo, era uma sensação gostosa. Eu me sentia bem, né? Então eu não precisei me tornar espírita para entender o poder, a utilidade da oração. Entendeu? Quer dizer, então realmente eu já tinha sentido fisicamente. O que é você estar inserido num ambiente de oração? Agora, em todo o aspecto intelectual, quando eu examinava aquela doutrina, eu não me convencia e não me conformava com a ideia de que existe um povo escolhido. Como é que pode Deus, né? Num universo de bilhões de pessoas, ter um povo escolhido. Quer dizer, você tem 135 mil pessoas que são as escolhidas de Deus. Se aquilo já é um fato, por que que você vai ficar perdendo tempo? Entende? Então, era um questionamento sobre certas inverdades que se publicava como verdade. Então, aquilo que era dado como verdade para os prosélitos, era uma mentira. Então, tinha duas reações ali. Aquele que pura e simplesmente acreditava e dizia assim: ai, que bom, Deus me escolheu, né? E aquele que pensava, que raciocinava. Então, quando Kardec diz que é melhor você renegar 10 verdades do que aceitar uma mentira, ele está colocando exatamente isso. Esse incrédulo vai ser um crédulo. Por quê? Porque ele está observando. Ele já percebeu que existem leis, que existem regras, né? Que existem coisas imutáveis. E isso leva, às vezes, a criatura a pensar que isso aí cai no automático. E não. Todas as crenças que existem foram boladas por alguma pessoa. Por um cérebro humano. Opa, o que que aconteceu? Tá tudo bem, Gerardo? É que ia apagar o computador, esqueci de colocar na tomada. Ah, tá bom, tá joia. Então, o que que acontece? Quando nós estamos inseridos dentro de uma cultura, nós temos que questionar. Entende? Então, nós precisamos raciocinar sobre tudo aquilo que nos envolve. Então, não Perfeito. é aquela história assim, eu estou fazendo porque meu pai mandou. Sim. Então, Tá Luiz, bom? eu É isso aí. acho que essa sua resposta, minha opinião, se resume numa frase. Quando eu entrei no primeiro dia da residência médica, todos os residentes sendo apresentados aos professores, o professor Dr. Júlio Sanderson falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Nossa intenção, em 2, 3 anos, é fazer vocês saírem da consciência ingênua à consciência crítica. Tem que aprender a discernir o que é certo e o que não é. Eu acho que muito bem colocado isso. Dando sequência agora, eu pergunto ao Alain. Muita gente tem dificuldade de assimilar a figura de Deus, as virtudes de Deus. E agora eu acabei de falar que saí da consciência ingênua para a consciência crítica. Na prática, Alain, que conselho você daria a quem lhe buscasse, falasse assim, Alain, como é que eu faço para trabalhar mentalmente, psiquicamente, de modo que eu comece a perceber mais coisas do que eu percebo agora? É, quando se fala em Deus, fala uma coisa meio surreal, né? Como trabalhar o meu pensamento para que eu alcance essa consciência crítica? Ô, Geraldo, eu acho que só tem um caminho. É o autoconhecimento, sabe? É, quando a gente começa a fazer um mergulho para dentro de si mesmo, você começa a perceber qualidades e defeitos, características que compõem o seu, você como ser humano, né? Você tem muitas, cada um de nós, muitas características. A partir da busca desse conhecimento das características, você começa a analisar da onde veio as qualidades que você acha ter e da onde vêm os defeitos que você acha ter. Quando você percebe muitas ocasiões da vida, por exemplo, outro dia eu estava falando com nosso amigo Dodson, é um amigo meu do Geraldo aí, o Marcelo, Luiz, né? O Marcelo, o Luiz não teve, acho que, a capacidade, o prazer de conhecê-lo ainda, mas eu estava falando com ele, nós estávamos falando assim que lá na frente, um dia, lá, a humanidade vai entender o Covid como algo de amor de Deus, que precisava unir a humanidade, precisava unir a humanidade de alguma forma, e o vírus deixou todo mundo igual. Não existe rico, pobre, feio, bonito, novo, velho, homossexual, qualquer, não existe diferença. Ele pode acometer qualquer um de nós. Ninguém sabe se contaminado pelo vírus, o que pode acontecer com cada um de nós. Então, e ainda não existe uma eficácia contra ou a proteção de, né? Então, a gente está aí desenvolvendo, mas olha quantas coisas, num tempo aí recorde para a humanidade, em praticamente um ano, nós conseguimos uma vacina que tem lá seus questionamentos ainda e tal, nem todo mundo conseguiu ser vacinado, mas antigamente, o Geraldo pode falar melhor do que eu, acho que levava 15, 20 anos para conseguir uma vacina. Quer dizer, a humanidade ela está muito mais capaz de lidar com isso. E os laboratórios têm interesse econômico em desenvolver uma vacina? Tem. Mas eles estão desenvolvendo uma vacina que vai ser para a humanidade, porque não adianta vacinar um país e o outro não, né? Tem que vacinar todo mundo, não adianta só um ficar curado e o outro não ficar curado. Então, esse movimento vai lá na frente nos mostrar que existia um comando nisso também. Tem um comando nisso aí. Tem um porquê por trás desse acontecimento. Agora que nós estamos mergulhados no problema, agora que a gente tem visto um monte de gente morrer, um monte de gente hospitalizada, um monte de gente sofrer, é difícil da gente ver algo de bom disso aí. A gente acha só que é um castigo, que é algo negativo. Mas tem um lado bom da coisa que lá na frente nós vamos entender. Aí a gente pode ter entrado agora numa era de vírus, né? Sai esse vírus, daqui a pouco vai aparecer outro vírus. Esse vírus ele vai mudar, ele vai ter uma outra formulação, estrutura. Pandemia vai sempre existir, né? Vai sempre existir. Concorda comigo, Jorge? Vai ser uma coisa meio constante. A gente não vai mais ficar livre disso. Agora vai nos chamar para que isso? Para viver com menos, para gerar menos impacto na natureza, para equilibrar, ser mais higiênico. Quando aconteceu a peste negra lá, o que aconteceu? As pessoas faziam as fezes dentro de casa, dentro de um balde. Depois de fazer, jogava pela janela na rua. A rua era uma verdadeira fauna peçonhenta, assim, de tudo quanto é tipo de ser perigoso e contaminante. As doenças assolaram a humanidade, morreu milhões de pessoas por falta de higiene. Né? Então, hoje, a nossa higiene é micro-higiene, né? Já não é mais, nós já não precisamos ter a higiene do grosso. Mas ainda hoje, em 2021, nós temos países do mundo que não têm saneamento básico. Quer dizer, nós isolamos alguns lugares e não cuidamos desses lugares. Será que não foi desses lugares que veio o vírus? Então, assim, o questionamento que eu estou fazendo em cima da colocação da pergunta do Geraldo, como, olha onde eu fui parar, né? Mas como trabalhar o pensamento de modo a admitir a possibilidade da essência divina em suas expressões sublimes? Deus está no comando das coisas. Nós precisamos aprender a entender o que nós temos que aprender com cada acontecimento da nossa vida. Aí esse acontecimento passa mais rápido. Muito bom. Quando eu fiz a pergunta, eu imaginei uma coisa assim, talvez um dos recursos para trabalharmos esse pensamento seriam os desafios que temos durante a vida que nos impulsionam para a frente. Eu ouvi uma vez de um engenheiro, não sei se esse fato é verdadeiro ou não, eu imagino que seja, que o Einstein, ele era recém-formado. E ele participou de algum curso lá na Alemanha, na Áustria, não sei, onde um engenheiro famoso da época disse, olha, eu lamento vocês estarem vivendo a engenharia nesse momento, a física nesse momento, porque tudo o que tinha para ser descoberto de 100 anos atrás para 200 anos para frente, não vai mudar. Vocês só vão repetir o que nós estamos ensinando a você, a vocês. Eu não sei se aquilo tocou ele de alguma maneira, ele ficou incomodado. 15, 20 anos depois, ele vem com a teoria da relatividade que bota a física de cabeça para baixo. Né? Então, são desafios. São, quando você vê se diante de uma dificuldade, aí você vai crescer. Então, quando o professor falou isso para o Einstein, ele falou, peraí, isso aí não acabou aí, não. E ele começou a mostrar a todos que o que a física tinha estava ainda muito rasteira, e ele deu um avanço muito grande no estudo da física mundial. Né? É que, às vezes, numa dificuldade, Geraldo, existe uma questão do orgulho da pessoa que passou pela dificuldade, e ela, às vezes, não reconhece que Deus ajudou ela a sair daquela dificuldade. Às vezes, ela acha que foi ela, foi... graças ao esforço dela, se não fosse ela, né? Então, às vezes nem sempre funciona do jeito certo a dificuldade. Às vezes a dificuldade, inclusive, impulsiona a pessoa mais para o materialismo, ainda mais para, não, graças ao meu esforço, né? Então, mas eu entendi onde você queria chegar. Dando sequência, Luiz, as pessoas, as religiões, muitas sociedades, acabaram criando uma imagem humana de Deus. Quando você vai no Vaticano, na Capela Sistina, e você olha ao teto, Deus está representado com aquele senhor apontando o dedo, encostando o dedo na outra pessoa lá. Então, isso é uma coisa que parece que fica no inconsciente coletivo. As pessoas têm dificuldade de enxergar Deus além do aspecto humano. E o Kardec, ele começa a fazer algumas colocações de modo a entender, porque as pessoas têm dificuldade de entender, como é que Deus está presente aqui no meu escritório aqui? Como é que Deus está presente na rua? Como é que Deus está presente, enfim, em qualquer lugar? Aí o Kardec, ele faz uma colocação, que eu faço essa colocação a você. Você considera plausível a existência de um, abre aspas, de um fluido inteligente, de faculdades perceptivas e sensitivas, agindo com discernimento, com vontade, fecha aspas. E isso agindo em nossa vida diária, ampliando as nossas possibilidades. Se você acha que possa existir, que é plausível esse fluido inteligente, por que que você acredita nisso? Geraldo, vocês conhecem, você sabe que existem animais aquáticos. Então, você tem lá um baiacu, tem uma Maria Joana, tem uma Tainha, tem um Siri, e eles estão todos imersos num ambiente aquático. Você tem lá o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, todos eles estão inseridos nesse ambiente. Não tem consciência um do outro, mas estão nesse ambiente, vivem nesse ambiente, respiram nesse ambiente. Quando a gente remete as pessoas ao estudo do Espiritismo, existe esse capítulo chamado Fluido Cósmico Universal, que alguns chamam como o pensamento de Deus. Tudo o que está imerso nesse fluido cósmico universal é tudo o que existe no planeta, tudo o que existe no universo. Quando você estuda a questão da matéria, né? Você pega aí um cubo, aí você vê que dentro daquele cubo existem 8 sextilhões de moléculas de ar em 1 centímetro cúbico daquele. Você vai vendo nesses invólucros onde você guarda o alimento para ele ser protegido, ainda existem 4 trilhões. Quando você chega no universo intergaláctico, você tem ainda 1 molécula de ar por quilômetro quadrado, mas ainda existe. Então, você vê que esse fluido cósmico universal, ele envolve tudo. E quando você tem lá o Evangelho que diz: não cai um cabelo da sua cabeça sem que Deus tenha consciência disso, esse fluido cósmico universal explica por que dessa afirmativa do Evangelho. Então, a nossa dificuldade, Geraldo, é na questão de comunicação. Quando você estuda a comunicação, você vê que os espíritos, eles se comunicam pelo pensamento. Eles pensam, e aquilo que eles pensam, o outro capta. Então, por exemplo, se você pensa num sol imenso, né? Aquela coisa vermelha, e você me transmitir isso por pensamento, eu vou captar o mesmo sol que você pensou. Quando nós pensamos, nós temos necessidade de imagem. E aí, quando você precisa transmitir o abstrato, você tem dificuldade, porque você não tem imagem para o abstrato. Então, existe um campo que a gente precisa avançar. Nós não estamos lá ainda. Então, nós precisamos recorrer a palavras, a símbolos, a definições. A doutrina dos Espíritos foi felicíssima quando nos colocou que Deus é a causa suprema, que a inteligência suprema do universo, causa primária, porque não nos dá... Ele saiu, desconectou. Ele saiu, desconectou. Daqui a pouquinho volta. A forma continua indo. Então, as pessoas precisam de alguma forma, e Deus não tem forma. Então, o fluido cósmico universal é a única coisa tangível que nós temos de toda essa capacidade que Deus tem. Esse fluido cósmico universal seria como se o seu pensamento nos envolvesse a todo com essa energia. Nós estamos imersos nesse pensamento divino. Então, você que, tendo a consciência que está imerso nesse pensamento divino, você se sente no colo. E é por isso que eu ainda abraço a palavra de Jesus: Pai nosso que estás nos céus. Sim, é isso aí. Geraldo. Muito bom, Luiz. Você saiu um pouquinho do ar aí, mas ficou uns 20 segundos fora do ar, mais ou menos, mas excelente resposta, Luiz. O Wagner falou que o Luiz resolveu transmitir a mensagem por pensamento, mas nem todo mundo captou. É isso. Boa aí, sacada aí, Wagner. Alan, dando sequência, o Luiz falou desse fluido, fluido inteligente. Tá? Eu pergunto a você, porque o Kardec ele coloca essa imagem, né? Deus seria esse fluido inteligente? Não. Ou esse fluido é o agente, o intermediário dessa inteligência suprema? Agora, sendo isso uma verdade, o que sustenta essa tese? Bom, o Espiritismo usa o termo fluido cósmico universal como uma analogia para poder... É assim, ó, é o roto explicando a alfaiataria pura, né? Então, a gente olha para lá e fala assim, nossa, né, isso deve ser assim, né? Então, comparar Deus a um fluido cósmico universal, a tudo estar nele, né, é muito melhor do que colocar ele num trono sentado lá, personificando um Deus lá, como é que fala na filosofia, sumiu a palavra aqui, antropomorfizando Deus, né? É muito melhor eu colocá-lo como um fluido cósmico universal. Formato, ou seja, humano, né? O fluido, eu acho que a palavra fluido, inclusive, Kardec foi muito feliz, porque na época que ele usa fluido, não se falava tanto em fluido como fala hoje. Na época era um termo, assim, um uso um pouquinho diferente. Né? Eu fui tentar entender por que ele usou o termo fluido, é porque era um cientista mesmo. Né? O termo fluido ganhou outras significações com o tempo. Outros. Hoje a gente vai de gasoso a quase pastoso, né? Fica tudo meio fluido ali. Então, você imagina só, se nós estamos mergulhados, somos elaborados fisicamente, organicamente, tudo do fluido cósmico universal, ou seja, nós vivemos em Deus. Né? Nosso movimento é Deus. Mas é uma alegoria falar fluido cósmico universal, é um termo que nós criamos, mas que ele explica muito, muita coisa. É muito fácil da gente explicar como que o pensamento, por exemplo, cria forma. Da onde? Quando eu coloco minha ação do pensamento, eu consigo movimentar fluido cósmico universal e até materializar as coisas. Então, André Luiz, ele tem num livro, acho que é Mecanismo, não, acho que é Nos Domínios da Mediunidade, agora, agora não lembro qual livro que é do André Luiz. Ele fala que nós co-criamos em plano maior e co-criamos em plano menor. Então, lá no plano maior, são os espíritos evoluídos co-criando com Deus. E nós co-criando em plano menor aqui na Terra. Então, o nosso pensamento cria com Deus a vida que nós vivemos. Quando nós todos trabalharmos com a mesma preocupação, não só com a preocupação egoísta de cuidar só da gente, quando a nossa criação for para o coletivo, quando o nosso movimento for para o coletivo, não tenho que segurar. Daí nós vamos avançar muito rapidamente. Evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos. Obrigado, Luiz. Mas adivinha onde é que eu achei, Alan? No Vademeca Tirta. Acertou. Olha, gente, eu vou aproveitar essa brincadeira do Luiz, mas eu vou aproveitar e fazer uma propaganda do Vademeca Espírita para quem não conhece. Entra lá no site www.vademecumespirita.com.br. vademecumespirita.com.br. É o trabalho do Luiz, da vida dele. Nossa, quantos anos já, Luiz? 30? Ah, 40 anos já. 40 anos. 40 anos de trabalho, lendo, anotando assunto por assunto e colocando lá num índice de encontro fácil. Se alguém aqui faz palestra, quer escrever um texto espírita, não deixa de consultar essa fonte, porque você não vai precisar ficar caçando o assunto em livros. Você vai ter lá o livro, a página, o capítulo, tudo certinho. É só você ir no livro e pegar o texto. Então, é uma ferramenta excelente de estudo e pesquisa. Muito bem. Nós temos agora somente 6 minutos. Vamos para as duas últimas perguntas. Eu peço a cada um que dê pelo menos uns 3 minutos de resposta no máximo, né? A última pergunta ao Luiz. Allan Kardec escreveu assim, Luiz, entre aspas: a natureza inteira está imersa no fluido divino, fecha aspas. E ainda ele escreve adiante, o Kardec, abre aspas: estamos assim constantemente na presença da divindade, fecha aspas. Essa frase me chamou muita atenção: estamos constantemente na presença da divindade. Então, com essa frase, Luiz, eu pergunto a você: o que muda em nossas vidas ao passarmos a viver essa verdade? Estamos constantemente na presença da divindade. Ô, Geraldo, grande parte da humanidade não faz besteira porque fica pensando assim: se for descoberto, né? Você vê que o nosso próprio país aí, desses últimos 10 anos, pelo menos, apareceu toda a ruína de tudo aquilo que nós já vivemos há mais de 30, 40 anos. Agora só foi descoberto, porque não mudou nada. Só veio à tona. Quando o ser humano ele não é descoberto, existe essa preocupação em não se deixar descobrir. Agora, é um perigo quando ele é descoberto e não acontece nada. Porque aí vem a questão da impunidade. Com essa consciência, a gente adquire a certeza, a convicção, o conhecimento de que nós não fazemos nada escondido. Aliás, eu vou aproveitar até para contar uma brincadeirinha que eu fiz com o meu neto. Eu falei para o meu neto assim: olha, toma cuidado, porque até aquilo que você faz trancado dentro do banheiro, os espíritos vêm. Aí ele assim: ai, meu Deus, eu vou contar para o meu amigo. Entendeu? Então, existe em nós uma certa sensação de que aquilo que a gente faz escondido não tem problema, porque ninguém vê. Aí vai, quando nós desenvolvemos essa consciência de que não existe nada escondido, nós começamos a vivenciar o nosso próprio interior ao público. Você não precisa, não fica com medo mais de esconder nada. O Allan falou ali ainda há pouco, numa fala dele, ele disse assim: seja aquele sim, sim, não, não, né? A gente cansa de ficar aí agindo politicamente correto. Você veja, qual é o problema que nós vivemos hoje? Ninguém pode acusar ninguém, ninguém pode combater ninguém, ninguém pode acabar com nada, porque está todo mundo envolvido. Existe uma metade da população brasileira que está envolvido em toda essa tramóia que nós estamos imersos. E aí entra naquilo que o Kardec falou: nunca assuma compromissos indissolúveis. Então, quando nós sabemos que nós não conseguimos esconder nada, a gente passa a viver aquilo que pensa. E quando você passa a viver aquilo que pensa e começa a perceber que aquilo que você pensa às vezes não é tão bom ou tão bom ou tão ruim, você começa a se corrigir. E aquilo que eu comentei a respeito do meu filho: eu falei o que eu pensava, mas a reação do meu filho mostrou que aquilo que eu pensava era uma coisa pequena. Tem a forma melhor de pensar, maior de pensar. Aí, comparando, eu vi assim: puxa, aqui é uma chance para mim melhorar. Isso é a evolução. Porque nós vamos sempre nos comparando com paradigmas maiores até chegarmos a Jesus. A Jesus. Isso aí. Muito bom. Allan, com essa resposta do Luiz, eu pergunto a você: por que as religiões do passado resolveram, entre aspas, materializar a imagem de Deus? A pergunta é: por quê? Havia fundamentação no cristianismo primitivo para entender Deus de outra maneira? Ou será que não existia no cristianismo conhecimentos que pudessem trazer uma imagem que não fosse material? Você pode nos citar algumas frases que atestam essa possibilidade de que Deus não era necessário ser visto como ser humano? Ah, Geraldo, é para acabar essa pergunta é boa, né, cara? Bom, vamos lá. Um minuto. Não, um minuto esquece, deixa para semana que vem. Olha só, o porquê cada religião levou a crer, eu não sei explicar, mas eu sei de algumas evidências. Por exemplo, Jesus usou muito o termo eu e o Pai somos um. Então, ele falou muitas vezes de Deus como Pai. O que, que a gente entende como Pai aqui? Né? Pai é aquele ser que nos protege, que cuida da gente. Tá? Depois, quando chega uma idade, a gente quer revoltar com o Pai. Mas no começo da infância, Pai é o ser que nos colocou no mundo, que nos protege, que nos dá sustentação para a gente crescer, tal, tal, tal, tal. Então, naturalmente, as pessoas começam a imaginar assim, puxa vida, então o Pai de Jesus deve estar num trono lá, ele deve ser o sim. O meu reino não é desse mundo, né? Então, quer dizer que além do se ele é filho de Deus e vem de um reino, Deus está num trono sentado lá, né? Ele usava termos, e muitas vezes os sacerdotes utilizaram de termos, logicamente, fazendo analogia com a nossa vida aqui no mundo, que dá a entender que Deus é esse ser num trono esperando um julgamento lá numa hora. Deus vai te julgar, Deus vai você vai ver como você vai ser julgado sobre isso. Então, há todo um apelo nas falas que antropomorfizaram Deus, né? Colocaram ele como um ser humano todo poderoso. Né? Mas sabe que, por exemplo, nos salmos que são bem antigos, né? Tem um salmo lá que agora não vou lembrar qual é. Ele fala assim que Deus é o chifre poderoso. Olha que coisa esquisita, né? Você fala assim, nossa, mas Deus é um chifre poderoso? Por quê? Porque ele estava comparando o que que eles tinham para comparar ali, o que que eles criavam, os bodes ali, né? Então, o chifre mais poderoso é o mais dominante do rebanho. É aquele que dá a cabeçada mais poderosa e que domina toda a manada ali, né? Então, pô, mas Deus é um chifre poderoso? Coisa esquisita, né? Falar de Deus, né? Mas era uma maneira é outra maneira, não colocando ele como um ser humano, mas como mostrando poder de Deus, né? Sim. Deus tem poder. Fala, Luiz. Você achou o salmo? Salmo 90, olha lá. 121. Num desses dois está. Olha lá. Deus é um chifre poderoso. Já não é uma pessoa, é um chifre poderoso. Agora, aonde será que nós começamos a ver Deus como um ser ali humanizado que nos julgaria, né? Então, eu acho que aí é uma questão de ignorância ainda nossa de ser humano, e com o tempo a gente naturalmente vai vê-lo como um fluido cósmico universal, e depois até nem como fluido, mas como tudo na nossa vida, né? Acho que para responder rápido foi assim, Geraldo. Não, foi um poder de síntese muito bom, Alan. Muito interessante as perguntas, as respostas, para que a gente desperte um conhecimento que vai além dessas nossas percepções. Então, finalizando o programa, 11 horas e 4 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos e que nós possamos, através de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, progredir, melhorar, evoluir. E eu repito sempre, como eu falava para uma amiga, o pior que pode nos acontecer é morrer. Aí a gente reencarna de novo. Tá bom? Tá certo, então, bom dia, um bom dia a todos. Alan, suas últimas palavras? Uma ótima semana a todos. Que Deus que está em nós proteja todos a todos que estão conosco também, que a gente possa ter uma semana maravilhosa e até domingo que vem. E é nessa alegria, que é muito agradável essa hora e meia que passamos juntos, que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.